apartamento queira me pronunciar. Cê já sabe, né? Voltei com a maluquice, o monstro tá de volta, viu? Bota o assinal todo pra cima, viu? Ezinha 4.0. Se for me escutar, leva a sério. Nem escute, viu? J.Skin, o gangster da rocha. Modo rugal ativado, vou apelar tudo. Vou que devo. E outra, não vem achando que é a mesma coisa, não, viu? Que eu canto o que eu quero, escuta quem quer. Toma, descarga. Montei minha equipe, fui vários planos. Meu bem, minha gangue sorria, filha de alguém tá chorando. Montei minha equipe, fui vários planos. Meu bem, minha gangue sorria, filha de alguém tá chorando também. Trava, ela vem quicando, trava, ela vem quicando. Trava, ela vem quicando. Trava, ela vem, trava, ela vem, trava, ela vem quicando. Trava, ela vem, vai travando, vem. Vai no trava, vai. Trava, ela vem quicando, trava, ela vem quicando. Trava, ela vem, trava, ela vem, trava, ela vem quicando. Trava, ela vem, trava, ela vem, trava, ela vem quicando. Trava, ela vem, vamos embora. Essa é pra ler aqui, ó. E Rodrigo, vem. E você é feinha, mas não vou deixar em falta. Hoje eu vou te bagaçar pra deixar sua moral em alta. Vou te comer só pra levantar seu vacha. E tu vai poder dizer que sinto por mim, nossa selvagem. Pau na feia sem massagem, pau na feia sem massagem. Pau na feia sem massagem, pau na feia sem massagem. Pau na feia do cabrão, ué. Pau na feia sem massagem, pau na feia sem massagem. Para na feia sem massagem, para na feia sem massagem. É para na feia sem massagem, é para na feia sem massagem. Para na feia, traduzindo, candanga é mulher feia, então pau nela, junto. É para na feia sem massagem. Ela se atrai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela se atrai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não demora se te encontrar, não demora se te quer. Ela joga bonequinha, joga laricinha, joga bucetinha pro pai, vai. Joga bonequinha, joga na licinha, joga bucetinha pro pai, vai. Joga bonequinha, joga na licinha, joga bucetinha pro pai. Joga bonequinha, joga na licinha, joga bucetinha pro pai, vai. Joga, joga, vai, vai. Joga, joga, vai. Joga bonequinha, joga na licinha, joga bucetinha pro pai, vai. Joga bonequinha, joga na licinha, joga bucetinha pro pai. E ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A lazão não aguenta mais, chega de papo. Chega de papo furado, o Ale não aguenta mais. Chega de papo furado, descobri seu paratino. E tu vai sair do barraco. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Porque ela fez greve de tcheca, fez greve de tcheca, fez greve de tcheca, greve. Me deixou de pomba dura. Fiz greve de tcheca, fiz greve de tcheca, greve. E eu já te peguei, vou ter que contar. Vou botar no jornal pro meu currículo aumentar. E eu já peguei Sara, e vou ter que... Já peguei a Fernanda, a Vitória, a Camila, todo mundo vem. Vou me entregar, vai postar, postar, postar. Vou me entregar, vai postar, postar, postar. Eu não sou baú, eu batalo mesmo. Vou postar, postar, postar. Posta, posta. E eu sei, você quer dar pro novinho jogador caro da base. Vem me pede com vontade, que hoje eu vou te botar. Você quer dar pro novinho jogador caro da base. Vem me pede com vontade, que hoje eu vou te botar. Sou eu quem vou te botar, sou eu quem vou te botar. Chama meu fogo safada que eu vou te matar. Então é, sou eu quem vou te botar, sou eu quem vou te botar. Vá. Chama meu skinny safada que eu vou te machucar. Que essa novinha de eu cadê nada, ela fica descontrolada. Quando vê que o skinny não para, ela pede pra machucar. Essa novinha de eu cadê nada, ela fica descontrolada. Quando vê que o donk não para, ela pede pra machucar. Você quer que eu bote com força, assim de eu que eu vou machucar. Você quer que eu puxe o cabelo, assim de eu que eu vou machucar. Você quer que eu pise na cara, assim de eu que eu vou machucar. Ela quer que enforque com as duas mãos, assim de eu que eu vou machucar. Machucar, machucar, machucar, machucar, machucar, machucar. Assim de eu que eu vou machucar. Machucar, machucar, machucar, machucar, machucar. Eu machuco, chuco, assim de eu que eu vou machucar. Machucar, machucar, machucar, machucar, machucar, machucar. E assim de eu que eu vou machucar. Machucar, machucar, machucar. E tome, viaja na coragem nessa no paredão, tô com a peça pra cima, seu velho. Ela pega na peça. Ela pega na peça, vai. Ela pega na peça. Joga a peça pra cima. Ela pega na peça. Ela pega na peça. Vou fazer assim, ó. Vem assim, ó. Vai aquecendo. E joga esse bum, bum, bum, bum. Aquecendo, e joga esse bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. E desce, sobe, faz 69. E vem, se envolve. Faço questão de te botar até sobe. Faz 69.